Lembro-me da parte da construção da ponte. Isso vai mudar um bocadinho aqui sim, também o mudar panorama o aspecto de completamente de Alcântara, não é? Desapareceram também muitos quarteirões. Muitos quarteirões desapareceram. Houve novas vias de acesso. Muitas, nós chamávamos aquelas habitações muito degradadas, não só de construções ainda de alvenaria, mas também as próprias zonas de barracas, que tiveram que ser deslocalizadas daqui, porque teve que se abrir toda esta zona do bairro da Avenida de Ceuta para a construção dos acessos, teve que se abrir a zona aqui do bairro do Jacinto, que ficava aqui no início da Calçada Tapada. Também começaram a haver novos bairros, não é? Para alojar também, já, ou não? Não foram novos bairros, doutora, não, foram novas zonas de barracas, que é muito mau. Lembro-me que estas pessoas que foram deslocalizadas aqui da zona da Avenida de Ceuta foram construir barracas no alto do Casalinho da Ajuda, que ficou um polo enorme, que ficava precisamente por detrás da casa dos meus avós paternos. Ou seja, não deixaram de existir, não deixaram de existir. Não foram alojadas noutro sítio, exatamente, para outras zonas. Que eu me lembre, não sei se houve outras movimentações para outros locais, mas sei que, por exemplo, a zona da Amadora, a zona da Reboleira, isso foi tudo preenchido, não só com pessoas que vieram das províncias para trabalhar na construção da ponte, como também as pessoas que foram deslocalizadas desta zona onde assentavam os pilares da ponte, que tiveram que ser deslocalizadas e começaram a construir barracas em outras zonas. Eu imagino que também a própria construção da ponte devia de ser um espetáculo para as pessoas aqui. Era. Muito engraçado. Ver toda, começar a ver a crescer. Toda a construção e tudo. Exatamente. A crescer. E é. Isto também deve ter sido uma das zonas muito marcantes. Nós passávamos já algum tempo, até mesmo nas zonas das docas. Mesmo os próprios barulhos que... Sim, nas zonas das docas ali na Belém, aquilo que nós chamamos hoje as docas, não é? As pessoas às vezes ficavam ali bocados sentados a ver os operários lá em cima a polerarem, trabalharem, aquilo era um risco horrível, não é? Lembro-me que havia uma coisa que se chamava o passeio do gato, quando eles estavam a colocar aquelas... falta-me agora o tempo, os cabos, aqueles cabos de união entre os pilares, que depois vinham a andar por ali abaixo. Eles chamavam o passeio do gato, que era uma coisa terrível. Em sítios onde não lembrava não ninguém lembrava, andar. Não lembrava a ninguém e trabalhavam ali, parecia que estavam a fazer números de circo. Era uma coisa horrível. E fazia parte do divertimento também das pessoas, porque aqui também não havia assim grandes coisas para as pessoas passarem o seu tempo.